Torre de Salvador, muito bom dia, Tantri 170. Bom dia, Tantri 170, ajuste no 095. Levei o pouso na 10, o vento 180 graus, 079. Fique atento à pista molhada. Sente, Tantri 170. Confirme, para o solo. Golf e uniforme Oscar, prossiga. Autorizado. Reposta no terno. Tá 3170, seu solo foi aos 47, chame o solo 219, ao livrar. Boa noite. Tá 3170, boa noite. Livre táxi via Alfa. Juliette, gate meia dúzia. Alfa Juliette para o meio, 36. Aeronave da Gol, Golfo Uniforme Oscar, Serra do Sul, reboque. Boa noite, boa tarde. Gente, Golf Uniforme Fox, boa noite. Alfa Romeo Bravo Alfa Tango, tá próximo a quanto? Ok, tá autorizado Recife nível 090, via Golf 677. A decolagem é da pistão no 7, curva à esquerda, saída Conde. O controle 19.8, o transponder é o 0263, o Bravo Alfa Tango. Salva Fotago, tá correto. Cotejamento. Para um acionamento, chame a torre. Em acionamento e táxi, chame a torre 1895. O senhor tá em qual hangar? Ok, chame a torre 1895. Tem um bom voo, Salva Fotago. Bom dia, Bravo Alfa Tango, livre o acionamento e chame para o táxi. Gente, o Bravo Alfa Tango, chame na táxi aí, papá, para o ingresso, 917. Show, Bravo Alfa Tango, livre táxi via pista 17. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Salvador, muito boa noite, 35556, estabilizado no ILS. Boa noite, o 35556, tráfego avistado, ajuste 10 no 5, livre pouso na 10, o vento 160 graus, 079. Autorizado positivo, 10, 35556. Tango, aguarde um instante a iniciar a decolagem devido a um Embraer da Trip na final da 10, o tráfego já passou externo. Bravo Alfa Tango, após o Embraer 190 da Trip, em livre decolagem da 17, o vento 160 grau 0619, fique atento aos possíveis esteiras de turbulência. Direita 1219, o solo. Direita 219, boa noite. Solo, trabalhou muito bom. Trip 5556, boa noite. Táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Olhe 120 décima 8. 208, Bravo Tango, boa noite. Boa noite, boa viagem. Controle, muito boa noite, Papa Romeu, Bravo Tango. Controle, Papa Romeu, Bravo Fatango. 5329. Voo DV 5329, tráfego avistado, ajuste 10 no 5, tá livre o pouso na 10. Venta é 170 graus, 099. Livre pouso para o 35329.